a menina dança. E faz tum, tum, tum e a menina dança. Mega do fundo. Uma emoção atrás da outra. Respeitável público, o circo tá chegando. Eu sou a MC Jess e faço mágica dançando. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Eu sou gostosa, sou bonita e vou mostrar como se faz. Ainda mais se for gostoso, aí eu quero mais. Joelho na cartola é coisa do passado. A moda agora é a mágica do rebolado. Atenção mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vão me acompanhar. Atenção mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vão me acompanhar. Piririm, piririm, pim, pim, a Jessy rebolar. Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita, vem, vem periquita, vem periquita, vem, vem periquita. Vai desse jeito gostoso, mulher, vem rebolando na p***, vem, vem periquita, vem, vem periquita, vem periquita, vem, vem periquita. Aqui é Mega Tufão! Desse jeito gostoso, menina, quando toca essa no baile já era, ela entra na vibe, entra no clima. Vai desse jeito gostoso, mulher. Desse jeito gostoso, menino. Quando tô passando o baile, já era. Lá entra na vibe, entra no clima. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando tô passando o baile, já era. Lá entra na vibe, entra no clima. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menino. Quando tô passando o baile, já era. Lá entra na vibe, entra no clima. Quando o Pedrinho manda, quando o Pedrinho manda, você desce. Quando eu mandar, você quica. Vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem. Periquita, vem, vem periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher. Vem rebolando na p***. Vem, vem periquita, vem, vem periquita. Quando o menor manda desce que desce. Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher. Vem rebolando na p***. Vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem. Periquita. É Mega Tufão. Este

Mega Tufão. Mega Tufão. MC Tim que lançou essa, não é pra qualquer um. Vira pro DJ Mauro e balança o seu bumbum. Mega Tufão. Mega Tufão, estremecendo você com muito som. Essa menina é sensacional, enlouquece qualquer um. Quando o som do sol tá um pontinho, ela balança o seu bumbum. MC Tim que lançou essa, não é pra qualquer um. Vira pro DJ do baile e balança o seu bumbum. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Parasita de olho em nós, boa fase, pré-vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Parasita de olho em nós, boa fase, pré-vive pós. E de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. A história começou assim, vi os vida louca contando din-din. Um rapper gringo e brasa no plim-plim. Vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da off. Lançar um carro nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquiri Calvin Klein, a turma ela posta e as notas que vai. E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai. Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer. E se você paga pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer. Parasita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Parasita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. O arrasador do Pará. A história começou assim, vi os vida louca nadar no din-din. Um rapper gringo e brasa no plim-plim. Vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Offer. Lançar um carro nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquiri Calvin Klein, a turma ela corte as notas que vai. Quando o DJ solta no Akai, rebola gatona no colo do pai. Anota aí, pode escrever, onde na escola faz o fuzuê. E no final é eu e você, no baile funk lá pro meu AP. Parasita de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Parasita que o pessoal deu nessa música. Que eu gostei muito dela, rapaz, eu não consegui pegar a letra, tá complicado, eu fiz do meu jeito. Você vê? Você vê? Vou na palpiteira, ele pega o mundo. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Por minuto e o vovô gosta de socar. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amor é soca. Pica, pica, pica, pica, pica, pica. E a guri soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a guri soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Uma papizinha, ele pega o bumbum. Setecentas por minuto e o vovô gosta de socar. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a guri soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a guri soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. E a guri soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a guri soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Gostou demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Já na minha personal, já aceita gostou demais. Já na minha personal, já aceita gostou demais. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Gostoso demais.

Pedrinho e os 4M, meu bem, se tá sem vontade. Vai sentar, sentar, sentar, sentar, sentar no cu vontade. Vai sentar, sentar, sentar, sentar, sentar no cu vontade. Senta, senta, vai sentar no cu vontade. Senta, senta, vai sentar no cu vontade. Vai, vai, já era, vai. Pega Tufão! Creu, creu, ela quer creu, creu, toma creu, creu, toma creu, creu. Toma! Toma que toma, toma, toma. A vestia novinha no grau. Toma que toma, toma, toma. Creu. Toma que toma, toma, toma. Sabe o que ela quer? Mega Tufão! Mega Tufão. Toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. A vizinha novinha no grau. Toma que toma, toma, toma. Toma que toma, toma, toma. Sabe o que ela quer? Toma que toma, toma, toma. Tava no fluxo. A vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? Tava no baile e te vi dançando. Com as amigas tava te filmando. Subindo no tambor, clicando no tambor. Ai meu Deus, que calor! Mega Tufão! Desce, desce, desce, menina. Que eu quero ver. Rolar, tu descer, tu travar, descer. O baile funk, eu sei que ela desce, desce, desce, desce, menina. E eu quero ver rolar, descer, travar, descer. No baile funk, eu sei que ela. Se eu te falar que eu ganhei, ó, você não acredita. Então desce, desce, desce aí, menina. Então desce, desce, desce, desce, desce aí, menina. Desce, desce aí, menina. Se eu te falar que eu ganhei, ó, você não acredita. Então desce, desce, desce, desce aí, menina. Então desce, desce, desce, desce, desce aí, menina. Desce, desce, desce, desce aí, menina. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Tava no baile e te vi dançando. Com as amigas tava te filmando. Subindo no tambor, clicando no tambor. Ai meu Deus, que calor. Então desce, desce, desce, desce, menina. Que eu quero ver. Rolar, tu descer, travar, descer. O baile funk, eu sei que ela desce, desce, desce, desce, menina. E eu quero ver rolar, descer, travar, descer. No baile funk, eu sei que ela. Se eu te falar que eu ganhei, ó, você não acredita. Então desce, desce, desce aí, menina. Então desce, desce, desce, desce, desce aí, menina. Desce, desce aí, menina. Se eu te falar que eu ganhei, ó, você não acredita. Então desce, desce, desce aí, menina. Então desce, desce, desce, desce, desce aí, menina. Desce, desce, desce, desce, desce aí, menina. Essa mina é foda, tá ganhando meu respeito. Essa mina é zica, já subiu no meu conceito. Desce, desce, desce, desce, desce com popô daquele jeito. Desce, desce com popô daquele jeito. Seja loira ou morena, eu não tenho preconceito. Sobe, sobe com popô daquele jeito. Sobe, sobe com popô daquele jeito. Essa vai para solteiras que hoje vai. Não importa se é loira, ruiva, negra ou morena. Ela fazendo isso já ganhou o meu respeito. Desce, desce, desce, desce. Sobe com o popô daquele jeito. Desce, desce com o popô daquele jeito. Desce, desce com o popô daquele jeito. Seja loira ou morena, eu não tenho preconceito. Sobe, sobe com o popô daquele jeito. Sobe. Essa mina é foda, tá ganhando meu respeito. Essa mina é zica, já subiu no meu conceito. Desce, desce, desce, desce, desce com popô daquele jeito. Desce, desce com popô daquele jeito. Seja loira ou morena, eu não tenho preconceito. Sobe, sobe com popô daquele jeito. Sobe, sobe com popô daquele jeito. Essa vai para solteiras que hoje vai dar. Não importa se é loira, ruiva, negra ou morena. Ela fazendo isso já ganhou o meu respeito. Desce, desce, desce, desce. Sobe com o popô daquele jeito. Desce, desce com o popô daquele jeito. Desce, desce com o popô daquele jeito. Seja loira ou morena, eu não tenho preconceito. Sobe, sobe com o popô daquele jeito. Sobe. Vou desafiar você. Mas tem que dançar. É nesse sapão. Featuring DJ Mega do Sol. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, então desce. Realmente aí ela acaba comigo, já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho, então rebola. Rebolando ela desce, realmente aí ela acaba comigo, já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o Big Frog, Big Frog MC. MC Sapão, Mega Tufão. Uma emoção atrás da outra. Vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer. Vou

cuvuca, as novinha bem assim, pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho. Só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. É Mega Tufão. Este, o povo do Pará, consagrou. Então vamos lá. Este é o Mega Tufão, o arrasador do Pará. Essa é a nova dancinha, dançando-se sem perder a linha. Sabe quem chegou no funk? Sabe quem chegou no funk? Sabe quem chegou no funk? Peppa a porquinha. Joga a mãozinha pra frente, vai. Batendo palminha, vai. Batendo palminha, vai. Batendo palminha, vai. Joga a mãozinha pra frente, vai. Batendo palminha, vai. Batendo palminha, vai. Um, dois, três. Bote a mão na cinturinha, dando aquela giradinha. Girando, girando, vai. Girando com a pepa, vai. Bote a mão na cinturinha, dando aquela giradinha. Girando, girando, vai. Girando com a pepa, vai. Dançando com a pepa, zoando com a pepa, vai, vai, vai, vai. Dançando com a pepa, zoando com a pepa, vai, vai, vai. Pepa a porquinha, pepa a porquinha, pepa a porquinha. Mega Tufão, o arrasador. Um, dois e três. Sem perder a linha. Sabe quem chegou no funk? Sabe quem chegou no funk? Sabe quem chegou no funk? Peppa a porquinha. Olá, pessoal. Joga a mãozinha pra frente, vai. Batendo palminha, vai. Batendo palminha, vai. Batendo palminha, vai. Joga a mãozinha pra frente, vai. Batendo palminha, vai. Batendo palminha, vai. Um, dois, três. Bote a mão na cinturinha, dando aquela giradinha. Girando, girando, vai. Girando com a pepa, vai. Bote a mão na cinturinha, dando aquela giradinha. Girando, girando, vai. Girando com a pepa, vai. Dançando com a pepa, zoando com a pepa, vai, vai, vai, vai. Dançando com a pepa, zoando com a pepa, vai, vai, vai. Pepa a porquinha, pepa a porquinha, pepa a porquinha. Nós chegou, né, mano? Os números só aumentando, só aumenta. As mina mais top é o nosso resort, tomando uma vodka da melhor, Ciro. Alto teor de luxo, hã? Festa forte, elas dizem que nós é o fluxo, vem, vem. Só malote, de 100 e de 50, os bico pula alto, vixe, nem se aguenta, mas nós pois representa, e sabe como representar, um salve pra minha família, pros meus parceiros, NMNM, NM. Assim sempre será, aí, de Porsche Panamera. De Porsche Panamera, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus mano. Queira ou não queira, de nós vão tá falando. Deixa eles falar enquanto nós tá festejando. Assim mesmo, ficar com birrinha, com papo de otário. Jesus cuide da minha saúde, porque da minha vida cuidando tem vários. O cenário é de milionário, só não se ilude, nós é qualidade. Com o booty da Gucci, e o saldo de 5 milhões no meu card. Tá ligado que a vida é uma só, e eu quero vivê-la crescendo vitórias. Se a vida quer me ter, eu também quero. seguimento em frente, vai. Se hoje eu tô aqui, é porque eu tinha que tá, meu parceiro. Se prosseguir, ser feliz é só pra quem é verdadeiro. Sou guerreiro, humilde, banqueiro, você tá ligado, não fale besteira. E no jogo louco da vida, porra, eu não marco bobeira. De Porsche Panamera, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus manos. Queira ou não queira, de nós vou tá falando. Deixa eles falar enquanto nós tá festejando. De Porsche Panamera, eu não marco bobeira, ela tá me ligando. Segunda, sexta-feira, quer fazer besteira com todos meus manos. Queira ou não queira, de nós vou tá falando. Deixa eles falar enquanto nós tá festejando. Deixa eles falar enquanto nós tá festejando. Só tirando onda. Vai segurando. Valeu, DJ Wilton. Vem me seguir. Mega Tufão, fazendo a diferença para o seu público. Mega Tufão, o arrasador. Sou dessas que falo que penso bem na tua cara. Sou dessas que nunca levou desaforo pra cara. Sou dessas que se for preciso até falo. Sou dessas que roda baiana sem descer do salto. Sou dessas que se arruma toda só pra provocar. Sou dessas que de vez em quando gosta de aprontar. Às vezes tomo um negocinho só pra me soltar. Vou te mostrar como se joga se quiser brincar. E se quiser eu tô, se eu quiser voltar. Um pouquinho de moral, mas não pode ganar. E se quiser eu tô, se eu quiser voltar. Um pouquinho de moral, mas não pode gamar. Sou dessas de fazer, sou dessas de suar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de fã. Dessas de fazer, dessas de suar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de fã. Dessas de fazer, dessas de suar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de que falo que penso bem na tua cara. Sou dessas que nunca levou desaforo pra casa. Sou dessas que se for preciso até falo mais alto. Sou dessas que roda baiana sem descer do salto. Sou dessas que se arruma toda só pra provocar. Sou dessas que de vez em quando gosta de aprontar. Às vezes tomo um negocinho só pra me soltar. Vou te mostrar como se joga se quiser brincar. E se eu quiser eu dou. Se eu quiser vou dar. Um pouquinho de moral, mas não pode gamar. Se eu quiser eu dou. Se eu quiser vou dar. Um pouquinho de moral, mas não pode gamar. Sou dessas de fazer, sou dessas de zoar. Sou dessas que se amarra e gosta muito. Dessas de fazer, dessas de zoar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de dar. Dessas de fazer, dessas de zoar. Sou dessas que se amarra e gosta muito é de deve, deve. Pode começar? Pode começar? Dá um ganho pra mim aqui no fone, por favor. Pode começar? Pro André Mendes, né? André Mendes! Mega Tufão! André Mendes e o 2K, a putaria é diferente. André Mendes e o 2K, a putaria é diferente. O beat é envolvente, o ponto é saliente. E quando mistura tudo, a sua bunda treme. O beat é envolvente, o ponto é saliente. E quando